Rui Rio. Amigo do medo e da mentira, o seu peixe não presta. Mas daqui ninguém nos tira, da nossa pátria, terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. E uma ideia, nossa pátria, terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. Pronta para ocupar na escola da Fontinha. Experimenta-se liberdade e a gente constrói o que não tinha e ocupa a propriedade. A nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. Uma ideia, nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia pronta para ocupar. O rio ameaça despejos violentos, mas esta ideia é muita gente e nós vamos estar atentos. Pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. E uma ideia, nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. Pronta para ocupar. O bairro é o mundo inteiro e não obedece ao dinheiro. Na escola também se aprende que há gente que não se rende. Nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. E uma ideia, nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. Nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. E uma ideia, nossa pátria é terra inteira, nossa lei é liberdade e uma ideia. Pronta para ocupar.